noite fria, angústia no peito. A solidão bateu refletindo meus defeitos. Não pensei que a vida fosse tão complicada. Ódio, amor, alegria, dor, que parada. Futuro inseguro, quanta incerteza. Cadê compaixão, perdão, irmão? Eu só vejo frieza. A paz que eu tanto quero não tá do meu lado. E tudo que eu sonhei até aqui já foi pelo ralo. Meu Deus, será que é só comigo? Eu vou tentar de novo desafiar, será que eu consigo? Junto daqueles que sempre quiseram o meu bem. Mas aí é que o bicho pega, eu olho pro lado e não tem ninguém. Minha lembrança é uma tortura, um pesadelo. Continua a vontade de chorar dentro de casa, olhando pra rua, pensando nas baladas, na diversão, nas aventuras. Tudo que eu vivi não foi em vão, nem minha loucura. Alguns instantes parece que vão marcar a vida inteira. Aquelas coisas que vêm de repente parecendo brincadeira. O tempo não vai parar e nada na vida pode voltar. Bem que eu queria, eu precisava me desculpar, pedir perdão, até fazer diferente. Ao invés de me esconder, encarar tudo de frente. Quando penso no futuro, não esqueço meu passado. Quando eu lembro de quem se foi, eu vejo quem tá do meu lado. E se eu disser que perdi a direção, seduzido por uma ilusão, só mais um irmão discutindo com a solidão. E se eu disser que perdi a direção, seduzido por uma ilusão, só mais um irmão discutindo com a solidão. Saudade, sinônimo de tristeza. Cada coração tem seu horror, tem sua beleza. Eu sei quem é por mim e nunca vai me deixar. Aquela que me criou e até aqui fez eu chegar. Devo muito àquela mulher que já sofreu bastante. Vou tentar retribuir com o que tiver ao meu alcance. Queria fazer pra todo mundo tudo de bom. Eu queria te passar um pouco de paz aqui no meu som. Acreditar no Criador, esquecer toda a maldade. Seguir o caminho certo, a justiça, a verdade. Eu acho que aprendi até com meus vacilos. No outro dia pensando que eu queria não era aquilo. Ainda bem que Deus me deu mais um amanhecer pra eu parar e pensar no meu proceder. Porque o palco da vida muda o roteiro sem avisar. Eu tô pronto pra entrar em cena, mas a plateia não tá mais lá. Não era como eu queria, não era como eu pensava. O que eu acreditava de uma mentira não passava. Tranquilidade de olhar pra trás, dizer pro mundo que eu sou forte, sem medo de errar, sem medo da morte. Escrever meu próprio texto, meu próprio roteiro, sem precisar de falsidade, na humildade de não ser herdeiro. Quando penso no futuro, não esqueço meu passado. Quando eu lembro de quem se foi, eu vejo quem tá do meu lado. E se eu disser que perdi a direção, seduzido por uma ilusão, só mais um irmão discutindo com a solidão. E se eu disser que perdi a direção, seduzido por uma ilusão, só mais um irmão discutindo com a solidão. Poeta maluco, não importa a taxação. Eu tenho que saber o que eu tenho no meu coração. Com a razão não, mas sem precisar me vender. Aí irmão, se liga, eu mando ideia pra você, também pra todos aqueles que querem uma mudança. Botar na balança, saber que pode ter esperança. Respeito aqui, ali ou em qualquer lugar. Tem que pensar no que passou, o que ficou, o que virá. Porque nem tudo na vida é como a gente quer. Amizade, sucesso no trampo, sossego, mulher, injustiça, preconceito, discriminação. Ao invés de sabedoria, vejo ódio no coração. Descaso, esquecimento, falta de condição financeira, psicológica, e vem a explosão. Perder uma batalha não é perder a guerra, que é difícil. Eu tô ligado, ninguém é perfeito aqui na terra. Ei, e quem sou eu pra falar de alguém? O que tu quer pra mim que tem em dobro? Amém, eu só queria passar um pouco de consciência e mostrar que a vida é bem mais que aparência. Que o pobre coitado aqui, quer mudar o mundo. Que Deus é o primeiro, não tem terceiro nem segundo. Eu penso no futuro, mas não esqueço meu passado. Eu lembro de quem se foi, mas vejo quem tá do meu lado. E se eu disser que perdi a direção, seduzido por uma ilusão, só mais um irmão discutindo com a solidão. E se eu disser que perdi a direção, seduzido por uma ilusão, só mais um irmão discutindo com a solidão. Pode crer, essa música é dedicada a todas as pessoas que são realmente importantes pra mim, moro? Minha mãe, minha mina, meus amigos de verdade. É isso aí, muita paz.